apoio Estúdio Carismático de Barcarena, Japa da Mídia e Alessandra Souza. JM Divulgações e Eventos. Os Caça Rock de Barcarena, Claudinho do Estúdio de Beleza Top Hair. Simplesmente sucesso no Badumolejo. A gente vai começar hoje a gravação do nosso CD, viu? Agradecendo a galera que já tá por aqui com a gente. Meu amigo DJ Barriga aí, da Carreta Buraqueja já na área. Um abração pra você, viu, meu amigo? Tamo junto. Bora pra cima! Ei, te prepara que vai começar a gravação do CD ao vivo do DJ Júnior Nuclear. Bora começar essa parada diferenciada no Badumolejo! Bora pra cima! Bora se ligando, bora! Da gaiola, tô na onda embrasada, o criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada, o balão já tá aceso, e eu já tô bem crazy, brincadeira do momento, Show no comecinho, a nossa parada, e a gente já por aqui, detonando o som pra galera se ligar, hoje sábado, Badumolejo é a parada! Forte abraço aí, meu amigo Ney Revolution de Macapá, já tá comigo, abração pra você, Ney! Os nossos amigos da Carreta Vuxiqueira, meu amigo DJ Barriga já tá na área com a gente, abração pra você, obrigado pelo carinho, já tá curtindo no Badumolejo aí! As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada, o criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. Pra se ligar no Badumolejo é parada. E eu já tô bem curto, se liga! É a rave do molejo! Alô, meu carismático! Vai se ligando, se ligando assim. Para, se ligando, bora, bora. Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se prepara aí. Chama. E agora? Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando. Um abração forte aí pra toda a galera. Qual que tem mais talento? Tá. Quem sabe mais? Vai começar. Os nossos amigos da comitiva aí. Do Zorra Total, um abração pra você, Demi. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Bora pro segundo round, anda aí. Vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. JM Divulgações e Eventos. Um abração forte aí, Japa da Mídia. Alessandra Souza. Os nossos amigos da JM Divulgações e Eventos também. Tá tudo certinho, tá confirmado aí. Toma, toma, DJ Júnior Nuclear, carismático de Barcarena, na social do WhatsApp, na Magnus Clube da Vila dos Cabanos. E a gente vai estar dia 7 de dezembro na social mais comentada de Barcarena. Júnior Nuclear na social do WhatsApp, na Magnus Clube. Vários DJs confirmados, vários sons automotivos. E o meu amigo Barrigola já tá convidado pra curtir com a gente. Bora pra cima, molejo! DJ Júnior Nuclear de Barcarena! essa parada. Bora se ligando na pressão, bora, bora, bora. Pra gente esquentar, pra gente esquentar, sim. Já! E a galera vai se ligando. Vai puxar o seu cabelo, te dá bastão na boca. Forte abraço aí, meu grande amigo Arthur, designer de Barcarena. Grande amigo Arthur, um abração pra você, parceiro do carismático de Barcarena. DJ Júnior Nuclear. A pressão do molejo aí. Bora se ligando na pressão assim. No comecinho, Padre Molejo é parada. É o punch da galera. Se liga. Começou o bagulho doido. Júnior Nuclear. Chega junto aí! Um abração forte aqui pro meu parceiro DJ Fabiano aí, do canal Tecnomelody. Onde a galera encontra o CD ao vivo do Júnior Nuclear? DJ Júnior Nuclear. Pra se ligar, pra se ligar, pra se ligar, pra se ligar, sim! Começou o bagulho doido, vai! Se liga na pressão! Badu molejo, badu molejo! Pra sentir a pressão, pra sentir a pressão! Vai começar o combate! Começou o chá! Aqui com todo carinho também, meu parceiro DJ Marujo, o Mega Mordok, já tá com a gente também. Abração pra você, obrigado pelo carinho, meu irmão. Já tamo na área! E virou! Se liga no molejo aí! Nossos amigos chega aí da Broquer. DJ Barrigola já tá na pressão. Já tá aqui. Entra assim, sai mulher, é nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher, entra assim. Lá, lá, lá. DJ Vocalismático DJ Júnior Nuclear. Pra se ligar. Pra sentir a pressão do molejo aí. Vai jogando a mãozinha pra cima pra botar pressão na galera do bar do molejo. Júnior Nuclear. Um abração forte aí, meu amigo Edinho Santos, do site Melo de Pará. Bora pra cima, Edinho! Pra chegar chuchinha, abração no Bado Molejo rolando. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É a parada pra galera. É o Ponte do Jardim! Paraíso aí! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, bora! Se liga aí! Alô, meu carismático! E o CD já tá rolando! Japa da Mídia e Alessandra Souza. Bora pra cima, Japa! DJ Júnior Nuclear, mete ficha manobrar. Bora se ligando, só quem tá solteiro vai jogando e vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. Só a galera do Flamengo, do Bado Molejo, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. E quem é do Corinthians? Hoje tem Flamengo e Corinthians. E quem acha que o Corinthians vai ganhar, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Segue o líder aí. Galera do Flamengo, vai jogando a mão pra cima. Galera do Flamengo. Hoje tem Flamengo, meu irmão. E explode tudo na pressão, Molejão. Já! Pólvora ferve meu sangue. Virou mais uma. Alô, DJ Júnior Nuclear de Macarena. Já tamo na área na pressão. E os caras tá pra bora se ligando assim. Vai fudendo o céu, piranha dentro do helicóptero. Vai fudendo o céu, piranha dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Poxa, eu aí também, meu grande amigo Claudinho Matias, do Estúdio de Beleza. Aproveita. Estúdio de Beleza Top Ré aí. Aproveita. É o melhor momento. Tá vendo o Conde? Abração pra você, viu, Claudinho? Esse aí é parceiro do carismático de Macarena. Se liga na pressão. Tchá, tchá. E vai jogando uma mãozinha, vai jogando. Chega na pressão. JM Divulgações e Eventos. Mais pólvora. Virou assim. Pra sentir a pressão no bar do molejo, que aqui não é mole, viu? Quem vai dançar? Carisma, humildade é a marca do DJ Júnior Nuclear. Onde a gente chega, a gente bota pressão mesmo na galera. Se liga no molejo! Elas, minha gente, elas tão puta com a gente porque nós é cachorro. Nós tudo bonde, nós encosta para tudo, só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, nunca não olhava não, mas jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistentes, não foi nada diferente. E no final do baile, ela tá xereca pra gente. Assim é que eu gosto. É de Vermel, um exemplo de DJ mulher, não parar. Mostra o negócio aí. E a galera vai se ligando na pressão no bar do molejo. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorro. Essa aqui é a nossa música. A música que veio de Macapá, do meu produtor oficial Ney Revolution, o cara que arrebenta nas produções e fez esse presente pra gente. Quem é o DJ? Quem é o DJ? DJ Júnior Nuclear. Essa aqui é de Macapá, meu irmão! Amigos da comitiva aí, do cabaré da Melissa com a gente. Também abração pra você, Melissa. Beijão aí do Júnior do Cléo, viu? Vai se ligando na pressão. Pra do molejo a pressão. Dia 16 aí tem Júnior do Cléo no Círculo Comunitário do Laranjal. Mas a carreta buchiqueira. Aguarda quem vai ter Júnior Nuclear e carreta por aqui no molejo. DJ Barriga tá na área. O homem do choque. Virou, vai. Mas se liga no pá do molejo que a pressão não pode parar. E ela vem, saborejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu batida também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. DJ Júnior Nuclear. Pra chegar juntinho, pra sentir a pressão, bem, a gente tá na área. Mas um 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa frente no carro. E ela vem, saboreja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu bote dá também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem, Divulgações e Eventos. Galera, fechado com a gente. JM Divulgações e Eventos. Divulgando aí as melhores aparelhagens de Barca Arena. Os melhores DJs. Uhul! Caça Rock de Barca Arena. Vamos lá, gente. Essa galera tá fechada comigo também. Os Caça Rock de Barca Arena. As Fuxiquete tão na área. Mais uma fechadinha com o Júnior Nuclear. DJ Sanders, a referência em ritmos modernos. Se liga! Pressão rolando no bar do molejo. Júnior Nuclear. E o Barriga. O homem do choque tá na área. Por onde ele passa, vai eletrizando a galera. E aí, Barriga? Carismático de Barca Arena. E a pressão rolando no bar do molejo. Também meu parceiro Regilando o site Melody Brasil também, sempre postando os nossos CD ao vivo e mixado pra galera. Um abração, Edilan. Curte as melhores rumas do molejo. Bora pra cima. Como esse cara te tão deixa meu sentimento, ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor. Segunda-feira tem a segunda da ressaca no Mato Molejo pra galera. A galera que curte, seja sábado e domingo. Mato Molejo é sempre o melhor point onde a galera é muito bem atendida, com certeza. Sempre tocando de tudo pra galera. Chega junto. Mato Molejo a parada no Jardim Paraíso, viu? Bora chegar! Hoje, Júnior Nuclear, o Caras Mágico de Barca Arena. Sábado, dia 16, junho, no Galo, Centro Comunitário. Lá do Laranjal e o Mascaeta, da Vujuqueira. Vai ser uma onda legal por lá. Falar pra galera também que de segunda a sexta-feira a gente tá aí na Mariana FM das 8 às 10 da noite com o programa Mega Choque. DJ Júnior Nuclear e Rolf Lima. Mariana FM 87,9. 8 da noite às 22 horas. Tem programa Mega Choque. E a gente faz uma onda por lá, viu? Vamos pra cima, meu irmão! Bora se ligando! Aqui a pressão não pode parar, meu irmão! Barrigola! O homem do choque! Tá na área! Esse é parceiro do Carismático de Barca Arena! Já sei porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Curtindo hoje com a gente no Bar do Molejo. Gente abraçando a galera que tá curtindo com a gente. Curtindo hoje o som do Bar do Molejo. Pra galera se ligar no molejo. DJ Júnior Nuclear. Alô, meu carismático. Tamo de leve no bar do molejo pra galera. Hoje em companhia aí do meu amigo DJ Barriga e a família Buraqué. Família da carreta Buraqué. A eletrizante de Barca Arena estão na área com a gente hoje. Nosso CD ao vivo tá rolando pra galera. Vamos já detonar. E eu quero ver o caqueado, viu? Mas desandou com a sua

Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Eu também tô namorando uma. Muita onda! Uhul! Ela disse que se eu trair, ela me mata. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando. Show rolando no bar do molejo aí. Psicopata. Ela pra fazer o caqueado. Ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. E... Abração forte aí também, meu parceiro DJ Preto Mix das Produções. O homem das gravações de CD e Barca Arena. Vem, mulher! Um abração pra você, viu, Preto? Só porque falei com Mayra assim. Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim só porque falei com Mayra assim. Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente. O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Até murro na boca ela me fez. Essa mulher tem arte do satanás. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até murro na boca ela me fez. Essa mulher tem arte. Grande amigo Maurício da família Turbinão. Mulher psicopata. Um abração pra você também, viu, parceiro? Namorando uma mulher psicopata. Um abração do Júnior Nuclear. Dizem que se eu trair ela me... Ela disse que se eu trair ela me... Vem, vem! Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair... Bora no caqueado, no caqueado, vai! Pode parar. Chega juntinho no bar do molejo. E a gravação do CD rolando. Barrigola. O homem do choque. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Webbit Han, Han, Han. Webbit Han, Han, Han. Lamba saia da mão. Forte abraço aí, meu grande amigo cowboy. Eles grande amigo cowboy entretenimento aí. O gênio do Aladim. Eles o homem da flecha. Esfregue, social do WhatsApp. Esfregue, esfregue, esfregue, esfregue. Tamo junto, viu, cowboy? Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega a perereca. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. Bigodinho fininho, tô de Calvin Klein. E cabelo na reta. Bigodinho fininho, tô de Calvin Klein. E cabelo na reta. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota nela. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota nela. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota nela. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota nela. Bota, bota, ou bota nessa malandra. Bota, ou bota, ou bota nessas malandra. Ou bota, ou bota. O cafajeste da lambada chegou, bebê. Lamba saia! Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Lamba saia! Alô? DJ Júnior Nuclear! De Barca Arena! Simplesmente sucesso no bar do molejo pra galera, meu irmão! Abração da galera com todo carinho e a gente vai tocando de tudo hoje! Bar do molejo é parada! Uhum. Bora se ligar! Bora, bora, bora, bora! Se ligando, se ligando! Bora sim, bora sim, bora sim! Cair três, só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentir, alô, meu carismático, e cê sabe fazer.

chega da carreta por aqui. O homem do choque. Tá desde cedo aqui, meu irmão. Já tomou todas hoje, viu, barriga? Vai tomar muito gelo que eu vou te contar, viu? Não cabiu nessa mala aí. Final de semana, a galera já sabe, viu, gente? O ponte da galera, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Segunda-feira tem segunda da ressaca. Pra galera que quer tomar aquele gelo bacana, matar aquela ressaca, tomar aquele caldo. Anda, Zé. Bota uma leite a parada, viu? Barrigola! Homem do choque! Uhul! Esse é parceiro do Júnior! Fico imaginando se me falta coragem. Fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Uma no molejo! 007 Adriano Costa, o carismático DJ Júnior Nuclear. Só foi chegar no nosso apartamento e visualizar o estrago que você deixou. Cadê o meu violão na parede que era minha companhia? Até isso você levou. Eu sei que o que eu fiz foi covardia. Eu errei, mas não devia ter falado pra você. Era pra ter deixado o colchão. Agora vou dormir no chão. Você levou tudo pra você. Você levou a geladeira e o fogão. Minha TV, meu DVD. Quero abraçar aqui, meu amigo Júnior, no Gupa Suja, Zanari com a gente. Um abração pra você, viu, Júnior? Já tá curtindo aqui no Bar do Molejo. Abração pra você do Júnior Nuclear, viu? Minha TV, meu DVD. Levou nossa cama, não deixou nada. E o molejo tá rolando. Meu cobertor você levou. Galera curtindo de leve o som. Bar do Molejo é parada pra galera. O Ponte no Jardim Paraíso. Manda 007 Adriano Costa. Sábado, dia 16, junho, nuclear, no Centro Comunitário do Laranjal. Mais a carreta um chiqueiro, viu? Vai tocar tudo pra galera! Você deixou. Cadê o meu violão na parede? Que era minha companhia, até isso você levou. Eu sei que o que eu fiz foi covardia. Eu errei, mas não devia ter falado pra você. Era pra ter deixado um colchão. Agora vou dormir no chão. Cê levou tudo pra você. Você levou a geladeira e o fogão. Minha TV, meu DVD. Levou nossa cama, não deixou nada. Até o cobertor você levou. A geladeira e o fogão. Minha TV, meu DVD. Levou nossa cama, não deixou nada. Meu carismático. Já tamo na área no sul do Arrocha. Uma vez, e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Galera curtindo no Bar do Molejo assim. O vinho foi o culto. O som da Arrocha jogando de tudo pra galera. Palavra. Daqui a pouquinho a gente rola o reggae pra galera também, viu? E depois, galera tá pedindo. Nós amamos. Vamos já detonar pra galera. Bora, Júnior Nuclear! DJ Júnior Nuclear! É difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Dia 7 de dezembro, tá tudo certinho, gente. Nossas vidas separadas. DJ Júnior Nuclear na social do WhatsApp. Magnus Clube da Vila dos Cabanos, confirmado. Vários DJs também. Tudo os melhores sons automotivos de Barcarena. Essa edição vai ser baile fantasia. E vai ser na Magnus Clube da Vila. Social do WhatsApp. E desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Só resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso.